mas no meu refri só me fazem pensar. Faltam flores por aí, onde elas foram parar? E de carro na esquina é a última moda. E os carangos viraram nossas cadeiras de roda. É o planeta umbigo, cada um no seu vidro. E a televisão é quase um ente querido. O cachorro já foi o melhor amigo do homem. Hoje em dia é o smartphone. Se viver é um prêmio, três pedidos pro gênio. Uma árvore, um rio, um trago de oxigênio. Só que eu olho ao redor e não vejo as famílias felizes, como nos comercial de margarina. Me diz, quem será que gosta de sangue mais? Os pernilongos, vampiros ou jornais? O passado é um presente pra colher no futuro. Só que a gente mata o tempo pra receber o seguro. Uma cidade sem cor. E o mundo ainda continua bipolar. Dividido, separado. Quem tem, quem não tem, cada um pra um lado. A maioria que nem sabe o que é comunismo, mas sempre socializa o arroz com o vizinho. Reparte a miséria com carinho. Divide, mesmo quando é pouquinho. Coreia, Seul, Brasil, Seul do mundo. Quantas favelas cabe num latifúndio? Quanto perdão cabe nesse coração de uma figa? Qual que é a capacidade? Me diz, quantos giga? Na esquina da dor com a melancolia, só quem mora na rua sente como a cidade é fria. Lotada de gente, vazia de amor, solidão, solidão nas esquinas da dor. Uma cidade sem cor. Solidão.